Praf na produção. Aí, prepara os ouvidos para anedota, um relato sucinto de fatos jocosos. Mano, capotos, faço boicota, levada veloz, beat furioso. Um tema distinto, até curioso, é contagioso e não é lorota. Pronto pra guerra, anota e nota que nunca se esgota. O bem que é que brota, como René Descartes, faça. Bote a prova até o que não embaraça, afoga até onde não há fumaça. Verdades pode ser engano, sei que a vida às vezes embaça. E você diz que o tempo passa, o tempo fica parça. Nós que por ele passamos, há anos estamos na trilha, no rap mesma pilha, rodando várias milhas, acumulando as manilhas. Ouvi os antigos, novo também, mas eu investigo, seleciono bem. Confia em mim, não confia em ninguém. Ouça que eu digo, não ouça ninguém. Pois falam que faz, falam de paz e pratico o contrário quando é pra fazer. E falam por trás, mas quem fala demais é um otário que não tem nada a dizer. Não mudo de pista, sou rap sulista. E já que cê é arte, me chame de artista. Não sou um modista, nem mesmo turista. No rap já sou tradicionalista. O rebanho tá aí, minha família assim. Stack into E, real até o fim. Não gosta, beleza, nós somos assim. Estranho por ser importante pra mim. Canto, pois rap é o que sou. Conto com quem me apoiou. Conto com boi e vou com quem se identificou. Canto, pois rap é o que sou. Conto com quem me apoiou. Conto com boi e vou com quem se identificou. Beat bem bolado, já tô inspirado. Chame os aliados e ouça anedota. Já tá complicado, tá tudo embaçado. Você é o jurado. Nos dê sua nota, isso é quinto elemento. Traz o tormento, consentimento. Nesse momento o melhoramento, mas nunca contento. Buscando talento, aprimoramento. Cristo Barrabás, a guerra ou a paz. O amor pode mais. Sei que sou capaz, um homem fugaz e sem capataz. Aqui em Joinville são várias anedotas, mas com procedência. São várias derrotas e com persistência. São várias as rotas, são várias as provas de competência que são comprovadas no som da levada de forma cantada. Nesse som da rua, pegada pesada, agradando a quebrada. Subi sem escada, minha mente me agrua. Não importa o passado, fico estressado, domar o mais fraco. Isso é muito fácil, primeiro reinado, Dom Pedro usado. Depois de